Aí, Porto Alegre, a vizinhança vai saber que o Racionais passou por aqui, moro? Não depende só de mim, depende de você também. Nosso estilo é original, referendo ao criminal. Apenas MC que mantém a moral. Eu quero ouvir assim, eu quero viver comigo então. Eu vou dizer, porque o mundo é assim. Poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempo difícil, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome. E o culpado, condenado de seu próprio homem. O domínio está em mãos de poderosos mentirosos que não querem saber. Focos nós querem todos nós. Pessoas trabalham o mês inteiro. Se cansa, escolhe por pouco dinheiro. Enquanto tantos outros nada trabalham, só atrapalham na vaga. Que as coisas melhoraram, ao invés de fazerem algo necessário. Ao contrário, iludem, enganam otários. Aumentem sempre, sempre prometem, mentindo, fingindo, traindo. E na verdade de nós estão vindo então. Pode acreditar. Nós temos sul da zona sul. Pode acreditar. Ele aí é R.O.C.K. Vai dizer. Tanto dinheiro jogado fora, sendo gasto por eles em poucas horas. Só pra quem tanto dinheiro então desperdiçado. E não pensou no sofrimento de um menor abandonado. O mundo está cheio, cheio de miséria. Isso mostra que está próximo o fim de mais uma era. O homem construiu, criou armas nucleares. E no aperto de um mutão, o mundo irá pelos ares. Essa publicam, massa os jornais. Corrupção e violência aumentam mais e mais. O pai sente se drogar, se tornar algo vulgar. E com isso vê a AIDS para todos liquidar. Morte e destruição causam terrorismo. E cada vez mais o mundo afunda num abismo então. Depois difícil. Mas acreditar, chegando de balança. Jornal do estado lá, revolucionada. Depois difícil. Tempo difícil. Só menores carentes se tornam delinquentes. E ninguém nada faz pelo futuro. E a saída é essa vida bandida que leva roubando, matando, morrendo. Deficiência acabando enquanto homens de poder fingem não ver, não querem saber. Mas o que vem entender. E assim, mano, aumenta a violência. E somos nós culpados dessa consequência. Destruir a natureza e com certeza o que fizer em seu lugar jamais terá igual beleza. Poluirão o ar e o tornaram impuro. E o futuro eu pergunto confuso. Agora em 4 segundos irei dizer o ditado. Tudo que se faz de errado aqui mesmo será pago. Racionais, MC, Steppers e no otário. Se algo não fizermos, estaremos acabados. Quero ouvir.